Cocu para a cobrança. Ele, Taffarel. Vai partir Cocu. Na perna esquerda. Ele, Taffarel! Fazer a defesa. Caiu certo o Taffarel para fazer a defesa. Grande defesa de Taffarel.